Olá, olha, com tanta notícia pipocando todo dia, é impressionante ver a tecnologia avançando aqui na Terra e, ao mesmo tempo, a gente descobrindo coisas novas lá no espaço, né? Verdade. E tudo isso acaba mexendo com a nossa saúde, até com o que a gente come. Exatamente. Então, hoje a ideia é fazer aquela nossa análise mais a fundo, sabe? Para a gente entender o que tem de mais intrigante nessas novidades todas. Bora lá. No nosso cardápio de hoje, tem a NVIDIA, que deu a volta por cima de novo, né? Fechaduras digitais também. Ah, sim. E uma descoberta sobre formação de planetas que, nossa, pode mudar tudo. E IA. IA aprendendo a falar não sei. Esse ponto da IA é bem interessante. E tem mais, olha. Tipo sanguíneo e risco de AVC, o café ajudando as células. Café sempre presente. Pois é, e carne vegana de girassol, acredita? E até uma arca de Noé para micróbios e um toque de F1 no cinema para fechar. Bastante coisa para a gente conversar. Muita coisa. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. Que tal começar pela tecnologia e pelo espaço? Ótimo. Então, a NVIDIA recuperou mesmo o posto de empresa mais valiosa. Impressionante, né? Mostra muito sobre essa demanda gigante por IA. Com certeza. É um reflexo direto de como a inteligência artificial está, assim, remodelando a economia global. E no dia a dia, tem as fechaduras digitais, né? Uma praticidade a mais. Sim, facilitam o controle de acesso. E essa conexão do avanço aqui na Terra com o que se descobre lá fora é muito legal. Tipo essa evidência de planetas se formando junto com estrelas muito jovens. Isso, o que isso significa na prática? Olha, é um divisor de águas, porque sugere que os planetas podem surgir quase ao mesmo tempo que as estrelas, bem mais cedo do que a gente pensava. Nossa, e como isso muda a nossa visão do universo? Muda a base dos modelos de evolução cósmica. Pensa bem, se planetas podem se formar tão rápido assim, talvez a vida ou as condições para a vida pudessem ter surgido muito antes em outros sistemas. Abre um campo enorme para pesquisa, imagino. Exatamente. Para exoplanetas, para a busca por habitabilidade, muda bastante coisa. Fascinante. Bom, dessa imensidão toda, vamos voltar para a inteligência artificial. A gente teve notícias do Grok, né? Aquele chatbot lá do X que tenta imitar o Elon Musk. Sim, esse gerou bastante discussão sobre vieses e tudo mais. Mas o que me chamou mais atenção, na verdade, foi a outra notícia. IAs aprendendo a dizer não sei. Aqui a coisa fica interessante de verdade. Sem dúvida. Essa capacidade da IA de, tipo, reconhecer e falar que não sabe é um passo enorme para a confiabilidade. Por quê? Em áreas críticas, sabe? Tipo, diagnóstico médico, parecer jurídico. Admitir a incerteza é muito mais valioso do que dar uma resposta rápida que pode estar errada. A precisão é mais importante que a velocidade nesses casos. Mas assim, essa honestidade da IA não poderia acabar imitando um pouco em situações que talvez uma resposta aproximada já ajudasse? É um equilíbrio, né? Uma calibragem. Não é limitar por limitar. É para a gente saber o nível de confiança daquela resposta. Aí, o humano que está usando decide o que fazer com a informação. Entendi. O objetivo é construir uma IA mais responsável, mais transparente. E isso, no fim das contas, aumenta a confiança e até a aplicação segura da tecnologia. Faz todo sentido. Bom, mudando um pouco o foco agora para nossa biologia. Saiu aquela pesquisa ligando o tipo sanguíneo A1 a um risco, talvez maior de AVC antes dos 60. Sim, essa é uma descoberta importante no campo da genética. E, ao mesmo tempo, outra pesquisa falando que a cafeína pode ajudar nossas células a lidar com o estresse. Uma notícia boa para o café. Pois é. Sobre o tipo sanguíneo A1 e o AVC, é bom reforçar que é mais um fator de risco potencial, né? Não é para causar alarme, mas para conversar com o médico e entender o quadro geral. Claro, informação para discutir com o profissional. Exato. E a cafeína, o estudo mostra um mecanismo celular bem interessante de proteção contra estresse oxidativo. É uma janela para entender os possíveis benefícios a nível molecular. Legal. E falando em inovar para a saúde e para o planeta, temos a tal carne vegana de farinha de girassol. Ah, essa é bem promissora. Por quê? O que ela tem de diferente? Olha, vários pontos. Primeiro, usa um subproduto da indústria de óleo de girassol, então é mais sustentável. Reaproveita algo que talvez fosse descartado. Economia circular. Uma tecnologia que dá uma textura muito boa, muito parecida com carne mesmo. Interessante essa alternativa. E para proteger a base da vida, né, os micróbios, tem a iniciativa da Arca de Noé Microbiana. Fundamental. E para dar uma relaxada, aquela nota sobre as cenas pós-crédito do filme de F1 com o Brad Pitt. Para os fãs, essa Arca de Noé Microbiana é, assim, crucial. A gente esquece que a maior parte da biodiversidade da Terra é invisível, é microbiana. Verdade. E esses micróbios são essenciais para tudo. Para a saúde do solo que faz nossa comida crescer, para o equilíbrio do nosso próprio intestino. Preservar essa diversidade genética é garantir a saúde do planeta e a nossa no futuro. Nossa, é muita coisa conectada. Então, resumindo um pouco nossa conversa. A gente está vendo uma aceleração enorme na inovação, né? Do micro ao macro. Exato. Ganhamos novas formas de olhar para a formação do universo e também para os desafios éticos da IA. Sim. E continuamos descobrindo mais sobre o nosso corpo, nossa saúde e buscando saídas mais sustentáveis para a alimentação, para o planeta. Perfeito. E talvez a reflexão que fica, sabe, é como cada descoberta dessas, seja uma estrela lá longe, um micróbio aqui perto ou uma IA reconhecendo que não sabe tudo, meio que nos força a repensar nossas certezas. Como assim? Nos convida a questionar, a entender melhor como o mundo realmente funciona e qual é o nosso papel nisso tudo. É uma reflexão constante, na verdade. Uma ótima reflexão para a gente fechar. Que a curiosidade continue sendo nossa guia nessa exploração toda. Obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Até a próxima. Até.